É, rapaziada, chegou a hora da vovó quebrar no samba, vambora! Essa é pra você, vovó! Quebra danada! Vovó toda envergonhada, ficou toda debochada. Quando tomou no corpo, a cabeça da velha endiabrou. Da velha em diabo, e eu falei: tira a vovó daí, vai! Tira a vovó daí, e tira a vovó daí, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair. Ela bota a mão na cabeça, ela bota a mão na cintura, ela joga pra lá e pra cá, ela fica dizendo que tá em água dura. Ela bota a mão na cabeça. Em água dura e gritou: é geração boa ou não é, vai? É, é geração boa ou não é, vem? É, é geração boa ou não é, ou não é, ou não é, ou não é, ou não é, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair. Ei, nossa senhora, vem a ver, vovô, como a vovó está quebrando aqui bonitinho. Vovó toda envergonhada, ficou toda debochada. Quando tomou licor, a cabeça da velha em diabo, eu falei: tira a vovó daí. Vambora, gente! Tira a vovó daí. Ei, e tira a vovó daí, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair, vovó no samba. Ela não quer sair. Mas ela bota a mão na cabeça, ela bota a mão na cintura, ela joga pra lá. Ela fica dizendo que tá em água dura, já viu? Ela bota a mão na cabeça, ela bota a mão na cintura, ela joga pra lá e pra cá, ela fica dizendo que tá em água dura. E gritou: é gera samba ou não é, vai? É, é gera samba ou não é, arrebenta! É, é gera samba ou não é.